Agora, um dos desafios mais intensos nosso, irmão, é como é que eu vou ouvir Deus respondendo? Nós temos irmãos que estão vindo para Jesus, estão começando a caminhar com Deus, mas temos irmãos também velho de igreja, irmão, que quando alguém fala assim, Deus falou comigo, como que é esse negócio? Deus falou comigo? Eu estava no Rio de Janeiro e um irmão veio de caminhar com Deus. Sim, eu não concordo com esse negócio de gente aí falando que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus nunca falou comigo. O que que é Deus falou comigo? Porque Deus fala, irmão. Se eu perguntar, se eu consultar, Deus responde. E é verdade, é real, imutável. Invoca-me e eu vou te responder. Deus fala. Agora precisamos entender uma coisa. Primeiro, a voz de Deus é a sua palavra. A voz de Deus é a sua palavra. A palavra é o verbo vivo. Jesus é a palavra. A Bíblia é Jesus. Você quer ouvir Deus? Você quer mesmo? Ou você está dando uma desculpa? Não fala comigo. Não estou brincando. Começa a estudar a palavra de todo o teu coração. Começa a estudar a Bíblia de todo o teu coração. Por um princípio, irmão. Se eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a conhecer os princípios de Deus. A forma com que Deus opera. Quem Deus é. Como Deus age em cada situação. Se eu começo a conhecer a Deus, equipara-se na ilustração a passar mais dias perto de alguém. Quanto mais eu passo os meus dias perto dos meus filhos, da minha esposa, mais facilmente eu identifico a voz deles. Se porventura eu ouvir uma voz e entender e achar e cismar que é minha esposa, eu posso saber se é ela ou não pelo assunto, pela coerência, pela circunstância, pelo timbre de voz. Nós vamos saber ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes, assim como rodamos o dialzinho do rádio e sintonizamos na frequência 100,7. Exatamente 100,7. Essa frequência vai captar somente o que está sendo dito na frequência 100,7. Quanto mais andamos com Deus, quanto mais estudamos a sua palavra e conhecemos a sua voz, conhecemos o seu agir, o seu procedimento, a sua forma de reagir, a sua forma de agir, sua forma de comandar as coisas, mais a gente vai sintonizando. Não, essa voz não é não. Por quê? Porque isso está incoerente com a palavra. Não, essa voz também não é Deus. Não, por quê? Porque isso não é coerente com a palavra. Mas Deus falou comigo que vai abrir o céu, vai mandar uma chuva, vai fazer, mas isso é incoerente com a palavra do Senhor. Se não houver isso, isso, isso, Deus não faz isso, isso, isso. Deus só faz assim quando há isso, isso, isso. Deus só executa isso quando procedemos dessa forma. Nós vamos aprendendo as coisas, vamos entendendo. Não, essa não é a voz de Deus. Esse não é o timbre de Deus. Primeiramente, por causa dos princípios de Deus. Pastor, ora aqui. Eu preciso que Deus falou comigo que eu posso largar tudo aqui e ir lá para os Estados Unidos e ele vai me dar um trabalho lá. Não, filho. Isso não existe. Se você está burlando as leis naturais, as leis da sociedade, não adianta você achar que Deus também vai burlar com você e esconder debaixo do tapete. Mas Deus falou comigo. Essa voz não é de Deus. Por quê? Porque ela é incoerente com os princípios de Deus. Acabou. O irmão foi receber uma ministração e a pessoa disse assim, olha, você vai se enriquecer. E tem outra coisa. A tua ex-mulher, pode esquecer dela, não tem jeito para ela não. Abandona. Eu disse, irmão, esta é a voz do diabo. Deus é perfeito. Ele não vai escrever uma coisa e dizer outra. O que ele vai dizer é o que está escrito. Não só porque ele escreveu, mas principalmente porque o que está escrito é Jesus. É a manifestação do verbo vivo, da palavra. E vamos aprendendo. E fica simples, fica fácil. Vamos entendendo como funcionam as coisas. Mas eu preciso estudar a palavra. Eu preciso aprender a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, conhecendo a Bíblia, estudando seus princípios e colocando-os em prática. Esse é o primeiro passo de quem quer realmente aprender a ouvir a voz de Deus. Segundo, eu preciso praticar. Porque enquanto eu pratico a palavra, eu estou em comunhão com Jesus, que é a palavra. E enquanto eu estou em comunhão com Ele, eu vou tendo experiências com Ele. O que nos comprova são as experiências. Hoje, o Naum, que é um eletricista, nota 10. É verdade, irmão. Ele abriu essa lâmpada, ele tirou aquilo dali, e aí tinha um mundo de fios lá, ele identificou qual era o fio que ele tinha que cortar. Mas ele identificou porque eu falei, e eu sou o melhor eletricista que ele. Pergunta minha esposa. E eu disse, é esse aqui, Naum. Clau, cortamos o fio. E era mesmo, né? Graças a Deus que era mesmo. Então agora você liga e desliga. Você está em dúvida? Olha como é que funciona, ó. Viu? Eu nem precisei falar mais nada quanto à luz de cá. Porque eu falei, ele com certeza vai saber. Porque nós vimos que era aquele fio daquela cor. Ele chegou aqui, crautum, fez. A experiência ali, até para mim, que não tinha a menor noção que era aquele fio, fui analisando mais ou menos, porque tem um princípiozinho simples, né, mínimo, básico, que tem a obrigação de saber, ó, deve ser esse fio aqui. Agora, aquela experiência, depois que eu cortei e que vi, funciona, é isso, ninguém tira mais de mim. Se alguém falar assim, pastor, será que é isso? E se você cortar esse fio e der uma explosão? Eu sei que é esse. Por quê? Porque já experimentamos. Na um, foi no outro, sabia qual era o fio. Por quê? Já experimentou. Se nós não estudamos a palavra de Deus, nós não temos nenhuma possibilidade de experimentar as coisas de Deus. Se não experimentamos, não temos nunca segurança para saber. Deus faz. Deus pode. Deus é assim. Eu orei e Deus fez. Eu confiei e Deus fez. Eu declarei e Deus fez. Deus executa. Eu já experimentei. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora eu estou tendo experiências. Meus olhos te veem. Então eu tenho certeza que funciona. Quanto mais temos experiências assim com Deus, mais a sua voz vai nos sendo familiar. Simples. É assim. É assim que Deus faz. É assim que Deus age.